É o Hit Miserê. Peça tem repertório novo, papai. A rocha brega funk. Acendi um beck pra fumar com as meninas. No banco traseiro deixo o papo que excita. Só as gata linda que me alucina. Pra ficar melhor acendo o beck e quica. Só as gata linda que me alucina. Pra ficar melhor acendo o beck e quica. Pra ficar melhor o coringa na batida. Oi, ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém. Foi dar um estrago, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralhada, fuma comigo. Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralhada, fuma comigo. Senta pra caralhada, senta pra caralhada, fuma comigo. Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralhada, senta pra Penta pra caralha, penta pra caralha, anda fumar comigo. Alô, André CDs, paredinha roladora de Garaçu, Diego Araújo, divulgações, acelera de Macaparana. Acendi um beck pra fumar com as meninas. No banco traseiro deixo o papo que excita. Só as gata linda que me alucina. Pra ficar melhor acende o beck e quica. Só as gata linda que me alucina. Pra ficar melhor acende o beck e quica. Pra ficar melhor o coringa na batida. Oi, ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém. Foi dar um estrago, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralhada, fuma comigo. Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralhada, fuma comigo. Senta pra caralhada, senta pra caralhada, fuma comigo. Na brisa que é bom. Nós japonesinho, senta pra caralhada, senta pra caralhada, senta pra caralhada, anda fumar comigo. Meu parceiro Toninho de Caueiras, tamo junto, hein? Alô, caminhão pedreira, Recife dos Paredões, Thiago Divulgações, alô, puro paredão. André CDs, o moral de Bicoara.